Pronto, boa tarde. O meu nome é Filipe. Eu trabalho conjuntamente com o Tiago Matos, que está ali. Temos uma empresa de comércio eletrónico, que se chama Whitetail. Estamos na incubadora da Universidade do Porto, na UPTEC, que o Filipe apresentou anteriormente. E nesta apresentação eu vou falar de algumas ideias de comércio eletrónico, que são internet, que foram bem-sucedidas, e algumas soluções para quem quiser vender online. Por curiosidade, já algum de vocês vende online ou vende? Sim? Ou quer vender? Ou quer vender? Está bem. Eu vou apresentar o mais conhecido. Vou começar pelo mais conhecido, que é o Amazon, que está em 39 mercados, tem 3,6 milhões de produtos e foca-se, essencialmente, o grande sucesso deles parece ter focado nos produtos long tail. Enquanto uma loja normal geralmente tem os produtos mais vendidos, eles pegaram na gama toda, querem o máximo de produtos, como podem ver naquele gráfico ali. O eBay, toda a gente conhece, leilões online, tem 88,4 milhões de utilizadores ativos, tem 1,26 bilhões de revenue no último quarter, 2009. Em que as pessoas podem comprar e vender, acho que toda a gente sabe como é que funciona. Aqui em Portugal temos o Miau, acho que é mais conhecido. Netflix, em que há um serviço de subscrição mensal, em que vocês podem ir à internet, pedem por lá os DVDs que querem, recebem pelo correio, passados uns dias, enviam novamente para eles os DVDs. E agora? Sim. E agora também o streaming direto para as casas das pessoas, que é o passo a seguir. Sim. A Zappos, que foi recentemente comprada pela Amazon, que começaram por vender sapatos em 2000. Toda a gente achou que era uma ideia que era um bocado louca, porque as pessoas tinham que experimentar, etc. Então o que eles decidiram foi que as pessoas podem comprar, experimentam, não lhes serve, podem voltar a mandar para trás e têm, penso que é 30 dias. E a entrega é grátis. Um dos grandes fatores que levou a ser muito bem sucedidos foi o customer support. As pessoas podem ligar à vontade. Tem sempre uma grande relação com o cliente. Os mercados de ultra nicho, que existe o T-shirt Hell, foi começado por um rapaz que recentemente mudou o nome para Megatron. Ele é muito bem em marketing, recentemente fez uma pool com vários nomes e as pessoas votaram que queriam que ele mudasse o nome para Megatron. Pronto, ele mudou. E recentemente fez também outra iniciativa em que disse que ia fechar a empresa durante um mês. Vou fechar a empresa, tenho o stock todo. Só que vai acabar, comprei tudo o máximo, porque eu recebo muitos e-mails, complaints, etc. E ao último dia disse, olha, estava a brincar, afinal não vou fechar. Private shopping começa a ser bastante conhecido, existe na França o Vente Privé, que é o mais conhecido a nível mundial, em que aquilo é um clube em que vocês só podem ser convidados para entrar, não se podem registar. São convidados por um amigo e tem eventos lá grandes marcas, tipo Dolce & Gabbana, em que as marcas, muitas marcas não podem fazer promoções nas lojas, mas como têm de vender o stock ao final da época, metem nestes clubes por 50% de desconto, 60%, 70% e vendem um grupo fechado de pessoas, em que essas promoções não são públicas. O Vente Privé já tem milhões de pessoas, teve 940 milhões de dólares de revenue em 2009. Em Portugal agora existe o Clube Fashion, não sei se conhecem. Qual? Clube Fashion. Clube Fashion. Também começou por ser privado, mas acho que agora o registro é aberto e vocês fazem o registro. Passado 3 dias ou que recebe um e-mail em que podem entrar para o clube. Eles avaliam. Sim. Esta é outra ideia que surgiu já em 2004, que é o Deal of the Day, em que cada dia há uma promoção. É vendido até todo o stock desaparecer e depois no dia seguinte, depois à meia-noite, aparece o produto. Depois eles têm várias promoções. Tem uma que é o Bag of Crap, em que vocês compram um saco, não sabem o que é que tem lá dentro. E é uma coisa aleatória. Se calhar. A gente tem dinheiro para gastar, não é? Sim, $20. Social Shopping, o Etsy, que tem 200 milhões, não, 200 mil pessoas a vender online. De certa forma é semelhante à Amazon, mas só para crafted, para tipo artesanato, pessoas vendem t-shirts, coisinhas feitas em casa. Objetos vintage. Sim, objetos vintage. Eu ainda há pouco tempo vi umas estatísticas, penso que eles vendem à volta de 20 milhões de dólares por mês em produtos. Depois, os 22 milhões em além de vendas eram no mês de março. Certo. Crowdsourcing, que é o Threadless, que é o mais conhecido, em que as pessoas podem submeter t-shirts. As t-shirts são votadas pela comunidade. A melhor t-shirt ganha é impressa em batches de 1.500 unidades. A pessoa ganha, penso que é $2.000 por a sua t-shirt ser a ganha. Se foi a ganhou. E depois ainda ganha uma percentagem sobre as vendas. Isto também é crowdsourcing, mas já é mais digital, ligado a design, em que as pessoas. Em que eu posso meter lá um projeto, em que quero um logotipo à minha empresa. Geralmente existe à volta de 100 pessoas a solicitar com designs e um é escolhido. Isto não é muito bom para os designers, mas... A maior parte não são designers. E a verdade é que o logotipo da CrowdSpring foi feito por um porteiro do Canadá. E o site deles também foi por um estudante de Inglaterra. Também não tem nada a ver com design. Mas no meio das 100 acabam por ser algumas com qualidade. E geralmente fica relativamente barato, acho que é à volta de $200 um logo, a solicitação o mínimo. E para um website acho que é 1.000, para uma landing page, $1.000. O grupão, que agora é o mais conhecido, que é o Deal of the Day, que geralmente cada dia aparece um novo serviço ou produto. Vamos imaginar, por exemplo, o grupão também funciona por cidades. Por exemplo, em Londres eles metem as pessoas podem ir a um jogo de paintball. Aquilo que existe um número mínimo de pessoas, o valor é muito baixo, vamos falar de 50% de desconto ou mais, mas eles precisam do número mínimo de pessoas para aquele serviço funcionar. Só uma massagem, um paintball, etc. E as pessoas, são as próprias pessoas que fazem o marketing, porque se não chegarem ao número mínimo, o produto não vai existir, o serviço não vai existir. Isto tem funcionado muito bem a nível de marketing e cada vez existem mais clones do grupão. Existe na Rússia, existe na China, existem em Londres, penso que até existem 4. Aqui em Portugal acho que não existe nada. Por isso, se alguém quiser começar. Não existe nada. Acho que começou agora. Existe uma plataforma de silver bombs, de se existir, acho que vai chegar rapidamente. A questão do negócio de tipo de laboratório precisa de ser necessidade, não é? Tem um número de pessoas que passam o negócio, tem um sentido para o negócio, se for de 200 mensagens, só no número mínimo de pessoas. Sim, mas isto é muito bom, porque são as próprias pessoas a fazer marketing, passam aos seus amigos, etc. Porque se não chegarmos ao número mínimo de pessoas, as pessoas recebem dinheiro de volta, mas a promoção nunca vai existir, nunca vai acontecer. As pessoas têm de comprar um mínimo para cada uma delas a sua passagem comum. Mas a tua ideia é boa. Isto é outro tipo de leilão. Existe o SUPO. Agora vocês na internet têm a ver muita publicidade ao BidRivals, em que são leilões ao cêntimo. Mas sem leilões ao cêntimo, as pessoas compram um pacote de cêntimos, tipo 10 euros em cêntimos, podem leiloar, perdem logo o cêntimo no leilão. E se não me engano, vocês podem corrigir, a última pessoa a leiloar é que ganha. Então basicamente há sempre gente a leiloar, um cêntimo, que vai subindo o preço, um cêntimo, a última pessoa é que ganha. O tempo, é que eu tenho um tempo limite, por exemplo, sei lá, de uma hora. Um minuto, sim, depois chega ao fim do tempo e o tempo aumenta, mais 30 segundos sempre que houver uma pessoa a tentar comprar. O resto do detalhe tem que abrir uma máquina fotográfica que cai por 30 euros, só vai aumentar de 100 a 100, e no entanto, para fazer cada aposta com o centro, tem de se pagar um preço de créditos. Não custa, por exemplo, para licitar no centro, tem de se pagar 50 cêntimos. Então, 30 euros por uma cara é 30 vezes o preço por o crédito de cada licitação. Sim. O Swoop é muito um jogo. Acima de tudo é um jogo. E o Swoop diz que há produtos que consegue ganhar 10 vezes mais o valor do produto. É um jogo, basicamente. Sim, e perdes logo os cêntimos, por isso. Isto é uma nova modalidade, está agora a começar nos Estados Unidos, que é um produto como serviço, em que são produtos de subscrição. Por exemplo, existe o Manpack, que é o que recebeu mais publicidade na internet, e é um grande caso de sucesso que começou este ano, em que as pessoas podem subscrever roupa interior e de 3 em 3 meses recebem roupa interior nova em casa. A grande slogan deles de marketing é que isto é para as namoradas, para as pessoas, sabe, para os rapazes terem sempre a roupa fresca. Sim, isto pode espalhar. Vais imaginar, eu em casa, eu sei que gasto um shampoo por mês, porque não subscrever o shampoo e recebo todos os meses? Isto é uma ideia. Isto é uma ideia. Mas pronto, isto é algo que vai começar nos próximos tempos, que é produtos como serviço, em que são produtos de subscrição. E recentemente também, agora pessoas a começar a promover e a vender no Facebook, no Twitter. No Facebook pode-se criar uma tab em que tem a sua própria loja lá, integrada na fanpage. É mais uma forma de revenue para as páginas e para as próprias lojas chegarem ao seu público-alvo. Para quem quiser vender online, agora vou passar para uma segunda parte em que falo que soluções é que existem no mercado, tanto open source como comerciais, o que é mais usado. Para vender online, podem vender num destes portais, na Amazon, no eBay, eles aceitam pessoas de fora venderem. Podem vocês fazer a vossa própria solução de raiz, fazer o vosso código, geralmente é mais custosa. Podem pegar numa off-the-shelf solution, em que vocês, uma solução open source, uma solução comercial, instalam num servidor e aquilo está a funcionar, customizam um layout, não convém muito mexerem no código. Também têm as soluções... Miguel Pinho está online. Acho que alguém fez login no meu Skype. Também têm as soluções hosted, em que basicamente é um serviço em que vocês preenchem um pequeno formulário, a loja é criada instantaneamente, podem associar um URL e têm lá a sua loja. E também há os integrados, como este caso do Facebook, em que vocês têm lá a loja dentro do Facebook, ou então, por exemplo, na Blogspot também podem ter lá uma loja, ou dentro do WordPress, já se falou ontem, no WordPress Commerce, para dentro do blog venderem produtos. Primeiro, os portais. Existem, eu diria, milhares, desde os mais conhecidos, App Store para produtos digitais, para o iPhone, o Envato para design, o eBay, outro, o Barnes & Noble de livros. Portanto, existe para cada nicho, há diferentes portais. As soluções custom-made, vocês podem saber se as próprias a desenvolver, normalmente isto é mais custoso e não é o mais recomendado. Isto é mais recomendado, se calhar, para um modelo continente e para outro tipo de grandes empresas. Ou então, só se forem vocês forem geeks e quiserem desde começar de scratch a desenvolver tudo, é convosco. Os off-the-shelf, que normalmente são os mais usados. Tem o open source, o Magento, que é o mais conhecido, e que a nossa empresa é o produto que usa essencialmente para criar lojas online. é o que está agora a crescer mais, tem montanhas de opções, tem centenas e centenas de plugins, alguns free, outros pagos. Tem uma curva de aprendizagem muito grande para quem quiser fazer download e instalar no próprio servidor, mas é bastante customizável. Isso é uma vantagem. E existem temas grátis, também são bastante bons. O que até há pouco tempo era mais usado, que era o OS Commerce, que durante vários anos foi o líder de comércio eletrónico open source, que era o que toda a gente sacava, que o PHP é bastante simples de modificar. No entanto, acho que o desenvolvimento já parou há cerca de 3 anos, por isso não é muito recomendado pegarem no OS Commerce. Isto é mais para o pessoal de Ruby on Rails, existe o SPRI, é open source. Sempre podem modificar o código, a licença penso que é mesmo para fins comerciais, não precisam de abrir o código depois de modificar. Comerciais, já são um bocado de softwares da década passada. Existe o IBM WebSphere. Bem, este tipo de softwares são licenças muito caras, acho que nem vale a pena. Acho que o tipo público não está no Barcamp. Então existe o Microsoft Commerce Server. Agora, as mais interessantes, que realmente nós achamos mais interessantes, são as soluções hosted, que facilmente qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos pode criar a sua loja online. Preenche um pequeno formulário, tem logo a sua loja, pode gerir o catálogo pela internet, algumas têm aplicações para o iPhone para controlarem, não pagam alojamento, não precisam de perceber nada da IT, de backups, etc. E a mais conhecida é o Shopify. Eles às vezes dizem que têm 40 mil lojas, às vezes dizem que têm 6 mil, não sei certo, mas têm milhares de lojas. O software deles foi feito em Ruby on Rails, já tem alguns anos de existência, eles são do Canadá. Eles começaram com 3.5% de... O free era loja de graça, cobraram 3.5% nas transações, acabaram com o modelo free, agora só podes pagar mensalmente. Começa nos 24 dólares e vai até aos 700 dólares. Tem à volta de 7 ou 8 planos. E cobram à volta de 1% ou 2% sobre as transações. Tudo, pagamentos. Pagamentos, depois podes escolher se queres usar PayPal, podes usar Moneybookers, tens bastantes opções para receber dinheiro. Podes configurar o shipping completamente. Estas são outras opções e a maioria das pessoas agora que tinham soluções hosted, que estavam a usar estas soluções open source, muitas estão a começar agora a mudar para as soluções hosted, já que é mais fácil gerir o próprio preço do alojamento, já dá para pagar este tipo de soluções. O que até agora era mais usado era o Yahoo Stores, as pessoas agora cada vez usam mais Shopify. Existe a ProStores, que foi comprada pela eBay. Existe o BigCartel, que está a focar no nicho de artistas, pessoas que vendem t-shirts, elementos que têm design, etc. E o Volusion. Integrado. Tenho, por exemplo, o Pavement, que é usado nas fanpages, e estão a começar a aparecer mais alguns. Este modelo ainda não está bem provado. Realmente há pessoas a quererem comprar no Facebook. Há pessoas que falam que o Facebook é mais para promoção. Realmente não há gente que chega lá e mete o cartão de crédito e compre. Mas pronto, está a começar este ano e no ano passado as pessoas estão a experimentar a ver se é um modelo que tem futuro. A nossa empresa está a desenvolver um software, que é o Vendor, que começamos a desenvolver há cerca de um ano, há 2 semanas abrimos o registro ao público, ainda está em beta, que tem métricas, tem catálogo, é bastante forte na parte de internacionalização, em que vocês podem ter a loja em várias línguas, e o backend também tem em várias línguas. Podem configurar partes de impostos, de expedição, de pagamentos. Nós ainda não temos tantas funcionalidades como este Shopify e outros, mas em termos de internacionalização, eu penso que somos melhores. O que é que vos distingue tão fácil que existe? É assim, nós já estamos a começar, nós temos algumas ideias para nos distinguirmos. Principalmente nós queremos entrar no comércio eletrónico distribuído, em que tens o catálogo centralizado e com apenas alguns cliques podes meter o teu catálogo na Amazon a vender, podes meter também no eBay, podes meter no teu blog, isto já temos feito. Podes meter uma tab na tua página do Facebook, podes meter para o Twitter, principalmente promoções, podes também passar para o Etsy. Sim, usarmos a API destas ferramentas todas para distribuir o catálogo. porque nós achamos que os pequenos comerciantes, que é o nosso público-alvo, as visitas não têm grandes compras, só das visitas têm. Eles tiverem 100, 200, 300 ou algumas centenas de visitas por dia, vão ter poucas vendas, vai ser sempre um part-time. Por isso nós achamos que podemos usar alguns portais agregadores que têm bastante tráfego para os ajudar a vender e a promover os produtos. Batista, é a nossa aposta futura. Sim. As taxas de conversão estão muito baixas, mas tal como disse, nós estamos em testes. Nós ainda temos bastante a aprender com eles e a... Pronto, ainda temos de testar também que... Não sei, mas normalmente é na volta de 1 a 6%, a taxa de conversão de visitantes, de 1 a 6%, a taxa de conversão de visitantes para customer, para a pessoa que compra. Neste momento já temos algumas lojas online, isto é um exemplo. As nossas lojas também se podem integrar em blogs, por exemplo, nós tínhamos o Nuno Matos, que vende bonequinhos para meter no topo dos bolos, ele já tinha um site, ele não queria perder o tráfego do site e direcionar pessoas para múltiplos canais, então podíamos, se era possível, integrar a loja dentro do site. Pronto, e nós fizemos uma pequena widget em qualquer pessoa, pode integrar tanto no Blogspot como no seu próprio site, mete lá uma linha de JavaScript igual ao YouTube, coloca lá, que ele cria-lhe um mainframe, tem lá a loja online, está lá a vender e a pessoa pode finalizar os pagamentos sem sair do site. Eu, se calhar, mostro-vos um vídeo que é mais fácil para vocês terem uma ideia. Pronto, chama-se Vendor, podem ir a Vendor.com, é muito fácil criarem a vossa loja online, só têm de meter o e-mail, a passe, o nome da loja. Ele usa-vos logo um URL do Vendor, mas podem posteriormente associar o vosso próprio URL. A interface é bastante intuitiva, isso é das grandes vantagens. Vocês podem configurar como é que querem receber em que moeda querem receber os pagamentos, podem meter o vosso logo, ter a descrição da loja, etc. Nós estamos agora a trabalhar na customização completa, em que tu tens podes aceder ao HTML e modificar, porque usa uma template language, em que podes modificar à tua vontade e as pessoas podem partilhar os temas. Estamos agora a trabalhar. Para já estamos a ter um tema principal, em que as pessoas podem customizar, fazer uma pequena customização das cores, do aspecto. Sim, sim. Sim, isto é a parte do catálogo. Esta parte do shipping, que vocês podem ensinar novos países, em querem vender, como é que querem receber os... como é que querem cobrar aos clientes pelo shipping, baseado no dinheiro que eles pagam, se é baseado no peso ou baseado no número de items. Também tenho, neste momento estamos a usar PayPal, mas no futuro pretendemos meter outros sistemas de pagamento, também vem um bocado do interesse das pessoas que sistemas já querem utilizar. As pessoas apenas têm que traduzir os produtos e categorias e podem usar a tradução automática da Google, que está embebida no próprio site. É uma forma de ajuda, se tiver... Sim, é uma forma de ajuda. Para traduzirem 1000 produtos, convém... Sim, coisas pequenas. Sim. A tradução do site é completa. Se passar em inglês para português... tem aqui uma página de produto, exemplo. É por inglês. Alguém percebeu inglês? Sim, vamos agora meter espanhol. Bom, isto é a parte dos pagamentos. Vocês não têm que fazer registro para finalizar o pagamento. No final do pagamento são redirecionados para o PayPal. Em que uma... Isto é comércio eletrónico fácil. Não, isto é lojas individuais, é comércio eletrónico fácil. Está a acontecer muito no S e as pessoas estão agora a mudar para o Big Cartel, porque as pessoas chegam a uma altura em que acham que os seus produtos não têm visualização suficiente e que podem haver vários canais que elas podem utilizar para vender. Sim. Então elas próprias criam a sua própria loja, começam a fazer marketing no Twitter, no Facebook. E é isto, são lojas individuais, não estão de forma nenhuma envolvidas no nosso... Isto não é um portal. São lojas individuais. E as outras soluções que apresentei também são iguais. Sim. Sim, sim, sim, sim. Ah, sim, é outro sistema. Sim, isso não é o nosso modelo. Nós estamos num certo nicho, que são pequenos negócios que querem criar a sua loja online. são planos, imaginar que tu queres meter dinheiro. Sim, sim. Sim. E tens temas como esse, tens o TinyPay, que penso que não tenho certeza, acho que é da PayPal, em que só cria uma página apenas com um produto. E tu pegas no URL e distribuis pelo Twitter, para os teus amigos, podem comprar, sabem que aquilo é credível, que aquilo está dentro da PayPal. Qual é o nosso modelo de negócio? É um modelo freemium, não é bem free, há uma taxa sobre a transação, a pessoa, se tu vendes um produto, nós cobramos 3,5% durante o processo, durante a transação. Vai o resto de dinheiro para a tua conta, vem 3,5% para nós. Isto está limitado em número de produtos. Depois tens os planos mensais, começa nos 9€, 9€, 24€ e depois 49€, em que tens algumas opções mais avançadas e podes meter lá mais produtos. É isto. Nós estamos agora, estamos a desenvolver algumas funcionalidades para integrar com o Facebook, em que, para meteres numa tab, dentro de uma tab, a tua loja. É isso. Não há muito a explorar nesta área. E a nossa empresa está a começar, por isso não temos muitas funcionalidades, não é? Só tu começa pelo pacote, pelo produto básico, que é um minimum viable product, entra no mercado. E depois as pessoas começam a saber pelo público quais é que são as funcionalidades que as pessoas precisam e desenvolve-se um bocado de acordo com esse feedback. Sim? Nas lojas online, como falámos, acho que todos eles falham de acordo. Não há um sistema para avisar o gerente ou que esteja a gerir a loja online se o site está em baixo ou não. Ah, sim, mas aqui não está em baixo o site. Sim, estás... Estava a falar das primeiras. É o único que posso. Sim. Sim, claro. Mas tens serviços desses, eu uso, por exemplo, o Ping. Sim. Sim, mas a questão é integrar o modelo de produção solar em agitações que temos que vender aos produtos, é um modo mais ou menos estruturado. E se calhar não conseguir instalar um projeto eletrónico que está ativo ou não. Sim, mas por exemplo, normalmente a maioria das pessoas contrata outra empresa, não é ela que faz a própria loja. E a empresa que contrata para manter, ela mantém sempre o site online, o site nunca vai offline. A pessoa não se precisa se preocupar com o site offline. Por exemplo, nós temos alguns sites de clientes, eu uso, por exemplo, o Pingdom, em que recebo um telemóvel, quando é que o site é offline? O site basicamente nunca pode estar offline. É um serviço que funciona 24 horas por dia. Sim. Nós já integramos com o Blogspot. Desculpa. Com o WordPress. Podes mudar o teu código. É como metes um vídeo do YouTube. Metes lá um código e aparece-te lá e preenches-te o espaço que tens lá vazio. Sim, tipo, o nosso site não tem nada a ver com o resto do sistema dele. O resto ele usa, não sei o que ele está a usar para gerir isto. Mas...